noite de lua assim. O mar na solidão bramia e o vento a soluçar pedia que fosse sincera para mim. Os braços de outro amor. Eu fiquei chorando, minha mágoa cantando. Sou a estátua perene da dor. Passo os dias soluçando com meu carpindo a minha dor sozinho, sem esperança de vê-la jamais. Deus tem compaixão desse infeliz, por que sofrer assim? Compadecei-vos de meus ais. Tua imagem imaculada em minha retina cansada de chorar por teu amor. Lábios que beijei, mãos que eu afaguei. Volta da lenitivo a minha imagem